DJs Ellison e Juninho. Profissionalismo e tradição num só lugar. Águia de Fogo Super Pop. Joga pra cima, joguinho da época. Bora, joguinho, joguinho. 3, 2, 1. Cabeça aquela dúvida, onde você está? Ando pelo quarto, pensando em você. Ligo pro celular, não quer me atender. Eu sinto um vazio no peito, a solidão. Por que que faz assim? Maltrata o coração. Eu te amo demais, mais do que a mim mesmo. Amor não faz assim, tem pena de mim. Já é madrugada. E aí, mano Guto? Como é que é, maninho? Ele é um macinho também! Pode crer! Pensando em você. Chegou, vai, vai. Andrei no Pop, aniversário dele, Andrei, parabéns a você, maninho, tudo de bom, comemorando no som que ele dá valor. Meu delezinho. Eu abri uma exceção, é no meio de semana, DJ Ellison, ok? O Super Pop tá tocando e a festa tá lotada. Vou te procurar. Só quem é de Bragança, bota o bracinho direito pro céu. Vai, vai, vai, vai. E subiu. E subiu com o vagabundo. E subiu com o vagabundo. Quem é, quem é, quem é? Essa batida aí, compadre! Essa batidinha é maneira. Bota pra estremecer, maninho! Alô, preto! Alô, Choque! É agora! Fala, meu amigo Renatinho de Bragança. Fala, Tássio. Grande abraço. Bora pra cima, Juliana. É agora, puta tubarão. Sebastião aqui com a gente. Cadê a galera do Maratão da Conjunção? Cadê o Glenilson? Glenilson tá aí também, toda a família do Maratão. Ei, abração. Vitor, depois eu quero que você traga aqui no palco o aniversariante, viu, maninho? Deu um jeito, carrega. E a tatuagem? Batida de Gênesis, deixa na batida, que agora eu tenho uma música aqui que todo mundo conhece, não é possível que a galera nunca tenha escutado, tem sim, quer ver? Quem sabe quem é, vai? E Brasil. Sedutores. Mas aí chegou aquela que fez diferente. Vou aqui na frente, Alisson. Vem aqui. Rapaz, é lotado pra direita, pra esquerda. Todo mundo canta bem forte. Pelo que vou falar, pelo que vou dizer, nós do Super Pop temos uma história com Bragança. E eu digo assim: nós somos apaixonados por vocês! É Bruno e esse é o Super Pop Live! Merda! Ah, não quebra, tá foda. Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar. Não sei. Mas que no bolas da UFBA, Jaqueline, Dalva, Luane. E junto com seu fiel escudeiro Marquinhos. Galera de Ourém, beijo pra vocês. Achei o você. Fazer um trato, vocês cantam essa parte, só vocês. O que é o amor? Pra todo mundo. Podem me... Tudo bem, porra. Nós estamos no Super Pop em Bragança. Nossa, deixa rolar. Fechar o ano com chave de ouro! Curtindo a festa com o som que arrasta a galera. CL! Vamos! Vamos, vem dançando, curtindo a festa com o som que arrasta a galera. Super Pop, Águia de Fogo. Não perturba, não perturba o Super Pop, tá uma loucura. E a família, perturba, Fabrício Maia também, o Campelo pop, e a Michele também com a gente. Valeu! É o não perturba. Vou arredar o bobinho e organiza aí, amor. Agora pra selar. Esse amor por todos nós, Bragantinos aí. Eu queria que todo mundo botasse a mãozinha pro céu, à direita, por favor. Escolhe a mãozinha à direita, todo mundo com a mãozinha pro céu. Todo mundo já sabe que é o hino essa música. E agora, escolhe aquela veia assim. Pra selar, pra selar, pra selar. Um, dois, um, dois, três, vai! E até quarta-feira. Oh, é pop na veia. Sexta, sábado, domingo e segunda-feira. Que pop é esse? O pop toca qualquer dia da semana, bro. É pop! E ame quando não merecer. Hoje sonhei com você. Precisei acordar, era tudo tão lindo. Segura que eu quero ver. Mas um dia se passou e a solidão me sufocou. Sonhos com você, isso faz doer. E meu parceiro Marlon no DVD. Bora, Marlon. Sei que não posso me apaixonar, nem demonstrar o meu amor. Diz que o nosso amor. Vai bonito, uma galera. O Guinho, Buda, Tubarão, Patati da 160. Grande abraço pra todo mundo. DJ Cleocinho lá do Passat Moral também tá aí. É o Gabi Pop Live. E preto, não tem esse papo de mandar alô só daqui não. Vai no meio de vocês aí, meu irmão. Quem tem moral é vocês, mano. Preto, Marcelo, Zica, Batata, Marcelo, Cabeça, Miltinho. A galera do peso, Alisson. O nosso parceiro Mickey é da série, primeira dama. Olha o Will Smith, tá de volta no Pop Live. Danilo, Cici, Jonas Brun, tá todo mundo aí. Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria. Desca a bunda batendo no chão, desca a bunda batendo no chão, desca a bunda batendo no chão. Rebola pra fora, pra fora, pra fora, rebola pra frente, rapaz. Águia voou, deixa voar, deixa voar. E faz a garra do ar. Atenção, rapaz da CL aí que pegou o celular enganado. Dá um cheio aí com o Juninho, rapidinho, por favor. Rapaz da CL aí, por favor, chega aqui. É por isso, luxuoso. Olha a picada, picada, picada, picada, picada, picada. Dá-lhe a picada, picada, picada, picada, picada, picada. As novinhas ficam loucas quando a águia dá-lhe a picada. É o pop na pressão e as novinhas no ninho do águia. Alô, toma gigante! Uma picada, toma picada, toma, toma, toma, toma, toma picada, toma picada, toma, toma, toma, toma. Pode copiar, pode vir com uma bazuca. Chama na vinha pra cá, chama na vinha pra cá, chama na vinha pra cá. All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey. DJ Lohan que tá tocando. Vamos fazer uma putaria no sapatinho, no sapatinho. Eu e você e as suas amigas no sapatinho, no sapatinho. Vamos fazer uma putaria no sapatinho, no sapatinho. Eu e você e as suas amigas no sapatinho, no sapatinho. Toda a galera lá, Pimoteira. Chama na vinha pra cá. E aí, Alan? Dá-lhe-su! Bora, Renilson, bora, Magno, bora, Zé! Chama a novinha pra cá, vem cá, cacete, vem cá! Ei, ei, ei! Oh, oh, chama, chama a novinha pra cá, cacete, vem cá! Superosados também! Chama a novinha pra cá, chama a novinha pra cá, cacete, vem cá! Estão todos aqui com a gente, grande abraço com carinho! Chama a novinha pra cá, aí, Nailton! Você! Chama a novinha pra cá! E a Lu, Lu, parado no bailão, oi no bailão. O pop tá pressão, o pop tá pressão. O pop tá pressão, o pop tá pressão. Alô, Melri! DJ Lohan que tá toque. Parado no bailão, oi no bailão. O pop tá pressão, o pop tá pressão. O pop tá pressão, o pop tá pressão. O pop tá pressão. palminha, bate na palminha, bate na palminha, bate na palminha, bate, bate, bate, bate. É tu, Domingos, na sanfona, não? O saxofone, né? O saxofone, você. Mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí. Ei! Mas peraí, mas peraí, você não paga as minhas contas, já não é da sua conta. O que diz aí, diz aí, diz aí. Mas mesmo assim, Renan, outra pai, vai. Explicar. Diz aí, Alisson, seguinte, seguinte, seguinte, seguinte, seguinte. Me disseram que em Bragança é o lugar das mulheres mais sinceras do mundo. E hoje, eu, Elisson, Tonandinho, viemos atrás de uma esposa aqui em Bragança. Ela vai ter um Réveillon em Copacabana com a gente, por conta. Não, não precisa ser em Copacabana, não. Vai ser no Super Pop mesmo, Elisson. Mas se não tiver nenhuma, vai ser ela mesmo. O nome dela é... Eu encontrei ela no Tinder. Não é minha namorada, mas poderia ser. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder, mas ela faz umas paradas. Primo Choque, e aí, preto? Ele pediu, pai! Alô, porque você não me atendeu? Já tava mó preocupadão. O seu pivete quase morre do coração. Amor, já fiz o corre pra te ver. Juntei a grana da passagem. Contam das horas pra gente matar a saudade. O que de mim? Ô, bebê, gosto mais de você do que de mim. Gosto mais de você do que de mim, do que de mim. Ô, bebê. Ô, Marcelo Gustavo, manda um abraço aí pra Lucinha. É muito amor, Gustavo! Antes de você eu era do mundão. Gratidão, minha princesa. Eita, pop danado! Bora, garoto! Não para, não! É pop, é tradição! Não tô me reconhecendo. Tô em casa em pleno feriado. Até o garçom sentiu minha falta e já ligou preocupado. É que agora só penso em você. Não é que eu esteja apaixonada. Eu tô falando sério. Eu não tô. Só quem vai sair com a conchinha daqui. Quero ver, quero ver, quero ver. Dormir de conchinha, nem pisar em festa. Agora eu tenho uma música aqui que a mulherada se derrete toda quando os homens cantam, quer ver? Vai! Rodo becos e viela, mas não encontrei ninguém que tenha a beleza dela. Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa Cinderela. Senhor! Ela é da zona sul, florinha de olho azul. Xerex e Fabinho, Cleiton, Robson Raimundo da equipe Louco Abreu, valeu! Mas dei a chave do meu coração pra ela. Pra cantar! Eu vou bater um anel pra ela. Hoje ela vem me ver. Eu vou bater um anel pra ela. Se quiser casar, eu caso. Vamos brincar de amar. Somente eu e você. Fala pro teu pai que eu não digo nada. Eu já tenho a riqueza que é você. Se quiser casar, eu caso. Vamos brincar. Somente eu e você. Quero ouvir, quero ouvir. Baixa a cabeça, mano. Os meus defeitos. Exagerei no perfume pra te impressionar. O cara tá maluco aqui. Te... Alô da Taina Branca, Rony, gordo da vila. E você chegou atrasadinha. Galera da Vila do Treme aí com a gente. E a boca caiu. Miltinho dandando, Ailton, toda a galera. E o Fábio também tá aí com a gente. Vai, vai, vai, vai. E vai na fé, aposta nela que ela é uma boa menina. Vamos. você matou. Deixa comigo que pra isso eu tenho dor. Vamos pular a paz que eu peço aquele vinho. Empresário Levi, obrigado, meu empresário. Eu matou. O César da Marmoraria também. Esse eu tenho dor. Edson Móveis, suas flores. E daí, que beijo. Nosso primeiro encontro. Hoje eu te vejo pronto. Vem, chega pra resenha, pega o G. Aqui, ó. Chega, Ferrugem. E você chegou atrasadinha, mas tava linda. E aí, cambista Serginho? O cacau, só deu pop, Boninho. Coração gritou por cima. Vai na fé, aposta nela que ela é uma boa menina. Eu passando chicota, hi-fi, Luciano. Pula a parte que eu peço aquele vinho do bom. Júlio do Cyber também, o Massinho, promoção hoje, fala Massinho. E o Lúcio do Comercial Águia Azul. Em julho tem a volta do live pro caiu quando subiu o álcool. Aí deu ruim pra mim. E pra piorar, tá tocando um modão de arrasar. E olha, o que que são os copos exclusivos do pop personalizados? E aqui na frente com o guru do pop, ele ainda lê a sua mão pra 2019, viu? Só previsões boas. Pra você não beber na boca da latinha. Copos do Super Pop aqui na frente. Tá acabando, hein? Solidão é companheira nesse risca-faca. Enquanto você não volta, eu tô largada às traças. Maldito sentimento que não. Bora, garotinho! Bateu a boa! Tô abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse risco. Meu amigo Edinho Promoções, aqui com a gente hoje. Curtimos o som, quem quer dar valor. E dia primeiro na ABB, a Nani deu, hein? Quero você! Quero você! A falta. Depois que a gente se vê, ajuda o teu. Eu entendia, mas era só cama, não tinha amor. Lembro quando você dizia: vou desligar porque ela chegou. E a gente foi se envolvendo, perdendo medo. Peraí, Alisson, ele quer tomar uma, depois eu pego ele de novo lá, Maninho. Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo. Só metade do seu te amo. Diz assim, ó. Era atrás da outra. É que dividi seu corpo e a sua boca. Tá bom que eu aceitei por um instante. A verdade é que amante não quer ser amante. É uma ciumeira atrás da outra. E aí, Duda? É que dividi seu corpo e a sua boca. Tá bom que eu aceitei. A verdade é que amante não quer ser amante. É uma ciumeira. Deixa, deixa, deixa. Não quero te aborrecer, amor. Eu tenho ciúme demais de vocês, viu? Manda. Bora, Rochano! Fico imaginando. Se me faltar. Aí, Marinho, um abraço. Nosso amigo Clailson, filho do Carlito aí do Búfalo do Marajó na Verde. Um dos diretores aí do Búfalo, meu amigo Clailson. Ele abraço pra você, Clailson. É isso, é amizade, é carinho. É a humildade que faz a diferença, papai. Profissionalismo. Isso. Se mudar daqui e vai levar a minha alegria. É o patrão Paulo do Golfe, também tá ali com a gente. Mas eu não sei se tu vai dar conta de tomar tudo isso. Se mudar daqui, eu não tô bem. Será que não cabiu nessa mala aí também? Será que não cabe eu nessa mala aí também? da 007. Se eu não posso ter, fico imaginando. Se me falta coragem, fico esperando. Mas até quando? Mas ficar imaginando não vai adiantar nada. Esquerda, Gerson. Acelera mais um pouquinho. E pra galera que gosta de marcante de verdade, sente essa aí, garoto! DJ Ellison. E tão triste estou aqui. Quando me quiser, já não vou estar a fim. Mas não vou conseguir viver assim sem ti. Onde se esconde? Volta pra mim, amor da minha vida. Não aguento mais, te amo demais. Não vou mais te deixar. DJ Ellison. Eu necessito que entenda de uma vez. O amor que sinto é imenso e verdadeiro. E aí, Aldo! Só dessa vez. E a galera vê chulazão sempre, hein, mano? Pode crer! Pense, verás, não acabará. Tenho certeza que teus olhos falam pra mim. Meus pensamentos não dependem de meu corpo. É marcante de verdade! Só dessa vez. Oi, Duda! Pense em mim. Eu não quero te aborrecer, mano. Só no fone, se só se der. E verás, não acabará. Mas essa é a realidade. Tanto tempo se vai. Eu só vejo nós dois. Reconheço que fui culpada, mas fica comigo agora. Jamais me diga vou embora, pois eu necessito dos teus carinhos. Você é tudo que preciso, te peço. Fica sem medo, entenda, mesmo que o mundo seja contra. E já aparece, isso não faz sentido. O Levi, DJ Ellison, ele sempre ao nosso lado, sempre com a gente. Alô, Levi! Sempre aqui, sempre aqui, sempre aqui. Seus pensamentos não dependem de meu corpo. Mas o quê? Só dessa vez. Engenheiro, isso acelera mais um pouquinho. Acelera, acelera. Ninguém larga o pá. Ninguém, ninguém, ninguém. Marcante! São e Juninho. O que eu quero é te amar de novo. Te sentir, ter você. Meu parceiro Ian Playboy, o homem da mídia do pop, é o Ian. Só vejo você. De você, Ian. Esquece tudo, volta logo e vem me ver. Porque isso é um presente, né, gente? Dói grande cunhado. Faz assim. Te amar me faz tão bem. Eu te quero só pra mim. Vou gritar pro mundo tudo que sinto por você. E faço essa canção pra você, meu bem querer. Eu me lembro de tudo que vivemos, todo aquele nosso grande amor. Meu parceiro Pocotó! Juliana! Nossa história não pode acabar. Volta logo, baby, vem andar. Alô, bichinho! Esse trio é apaixonado por um som, no estado do Pará, meu irmão. Pop Live. Pop Live. Não te encontrei, meu amor. Não dá pra te esquecer. Eu vou como se sou o poderoso cobra. Encontrar você com o DJ Juninho com o DJ Ellison. Vou como se sou. Vou como se sou. Mexe nem pra lá nem pra cá, bicho. Super Pop Maluquinho Sucesso. Cadê o Clailson? Clailson e o Belém lá do Búfalo do Marajó. Um abraço. Meu amigo Cabeção também tá aí, Cabeção! Era que me esqueceu, a culpada fui eu. Sua batida. Rapaz, isso vai dar problema. O que fazer pra você voltar? Eu já pedi todas as formas pra me perdoar. Foi mais um dia que eu contei as horas. Como as faltas. Era que me esqueceu, a culpada fui eu. Sua batida. Dá um cheiro aqui, maninho, rapidinho, por favor. Parceiro, irmão galáctico, tá de aniversário hoje, eu não quis subir aqui mais uma vez. Eita coisa boa, mano. Hoje é teu aniversário, parabéns, parabéns, parabéns. Tudo de bom e obrigado por mais um ano. Você está comemorando aqui do nosso ladinho, ao lado do som que você aprendeu. Ter essa paixão, esse carinho verdadeiro. A gente que agradece mesmo, do fundo do coração, por você realmente sempre nos receber com muito carinho aqui em Bragança, não, em Belém também. Se... Pode falar, Jane. Desculpa, Ellison. Fique à vontade. Você que tem a palavra mais forte aqui, mano. Enfim, agradecer com todo carinho esse cara que merece o carinho de toda a família. Parabéns! E aí, vai pra você! Oh! Eu queria que ele subisse aqui no Águia. Imagine, depois eu tiro a foto aí, imagine. Eu me esmarque, tu disseste que tu ia subir o galáctico aqui, vem cá comigo, vem cá. Dá um jeito, abre aí a grade aí. Ei, xerife. Dia mesmo. Cuando él lo baila, la discoteca rompe. ligado, meu irmão. Tem que resolver logo a parada comigo. Vem cá. Pega aqui na mão do seu amigão. A vida é longa e a luz está na porta. Isso aqui, ó. Aqui no lugar. Com humildade, e que todos os anos ele comemora o seu aniversário aqui do nosso lado. Mas antes eu quero que a segurança bote o cara que tá brigando pra fora primeiro. Não pode comemorar com o cara brigando ali no meio. Aí te bora pra fora, meu irmão. Quer brigar, vai brigar na outra festa. Aqui não, pelo amor de Deus. Então esse cara que tá aqui em cima junto com a gente é uma pessoa que nos ajudou a crescer como aparelhagem, como pessoa, como amigo acima de tudo. E todas as vezes que a gente vem pra cá, ele sempre nos recebe com um carinho de irmão, né, Elisson? Né, Maninho? É verdade, Juninho, sem dúvida. Você já falou tudo, mano. O cara tá aí quase pra chorar. Ele falou que ele ia lágrima. Chorar, Juninho. Parabéns, parabéns. Eu acho que não tem presente, não tem presente no mundo pra dar pra você. O presente que a gente tem que dar é desejar saúde, é desejar paz, é desejar que pessoas que lhe amam estejam do seu lado pra lhe dar essa energia positiva. Não liga pro cara que tá brigando ali não, que a segurança vai botar pra fora. A parada é aqui assim, ó. Aqui assim. Quando a gente bater, explode tudo. Atenção! 5, 4, 3, 2, 1. Eu sou filho do mato, eu venho da roça. O meu pai foi vaqueiro, minhas mãos são grossas. Eu não sou doutor, não sou engenheiro. Não tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro. Ela estourou no meu peito e disse vaqueiro. O meu pai é doutor, advogado, engenheiro. Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro. Eu só quero é você, só quero é você. Eu só quero é você. Meu parceiro preto, ele é sua esposa, galera do peso. O melhor lanche da pedreira, meu irmão. Advogado, engenheiro. Fazendeiro, eu não quero dinheiro. Eu só quero é você. Eu só quero é você. Eu só quero é você. Meu patrão Jailton, açougue no povo, Jailton. Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver. Precisa e traz tanta beleza, eu nem sei porquê. Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer. Eu sou filho do mato, eu venho da roça. O meu pai foi vaqueiro, minhas mãos são grossas. Eu não sou doutor, nem tampouco engenheiro. Eu não tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro. Toma a galera do Nós da Broca aí. O melhor lanche do bairro do Marco, Nós da Broca. Lá em Belém do Pará. Oh, coisa boa. É do meu amigo preto da galera do peso. É você, essa cara é você. Ela escorou no meu peito. Ai! Nosso amigo Marcelo, ele Moisés. Lá da Vila Alcunha. Nossa Serena, meu maninho. Nossa Valéria. É Valdo Velha Guarda, confirmado o pop na Vila Alcunha, meu irmão. Matheus! Pode ir no paredão. Tudo quando o sol do bate, não toca coreia. Só rio. Cante o merda. Rasga a porra desse grave do paredão. Vai, cai. Vai descendo. Sobe, sobe, sobe, sobe. Meu parceiro Tasso. E ele, a sua esposa, Tássio. Tássio. Ele tá sempre nos melhores eventos da família. Do paredão. Fala, meu parceiro preto. Quero te ver na cidade furia, maninho. Réveillon. Bora, primo Choque. Subiu. E por falar nisso, aqui meu amigo Leitinho Parado, meu ladinho. E aliás, ele poderia muito bem convidar toda essa galera ao vivo aqui no microfone do Nandinho Brasão. O microfone do Alisson também. Alô, Leitinho Pará, estamos ao vivo, hein? Pra convidar pro Réveillon da família Pop lá em Belém do Pará. Vai ser show, vai ser show, vai ser show. E aí, Juninho? Opa! E a festa de São Benedito foi boa. Imagine a festa de Réveillon da família Pop. Parabéns pela família Pop, obrigado Elson, obrigado o nosso parceiro Tom Mix, obrigado Nandinho, obrigado Juninho! A família de Bragança, como é que tá, Juninho? Tá tudo beleza, pai? Daquele jeito. E ninguém erra do pé, bora, Mandinho. Puxa aí. Ó, oh, você que comanda a galera de Bragança. Quem é Bragantino, bota a mão pra cima! E dá um gritinho! Eu falei, só quem é Bragantino, põe a mão pro céu aí! Quem é devoto de São Benedito? Verdade! Bragança precisava disso. Tá bom. Juninho, bota pra cima. Eu não quero saber de nada amanhã nos comentários. Vai lá, pai. Vai pra cima, não quero pra cima. É o Bob Galáctico! Eu te amo, papai! Libera, meu pobre! Hoje eu vou chegar chegando, melhor ir se preparando. Fala pro dono do bar, que é pra ele não ser. Som de buzina, carro com cortina. Certeza que hoje tem, ninguém aqui é de ninguém. O mundo gira, depois da tequila. Agora o som do carro aí, de onde eu vou mandar descer. Eu já tô vendo, várias novinhas descendo. Fala, Filipinho! O apoio total do Poço Gaeté, Antártica Sub-Zero, Hotel Milênio, pra show! Eu te quero eternamente, pois não vivo sem você. Está cansada de saber. Égua, moleque! Que eu te amo. Alô, MM! Essa aí é a Ritinha te oferece, papai! Eu te quero. É muito amor, meu. Eternamente. É hoje! Pois não vivo sem você. Tu tá cansado de saber. Cansada de saber. Que eu. Aí, Carla! Te amo. Carla Camper e a Paula da Vila Cineá. É tão grande. Nandinho, seu grande amor. Minha paixão, eu desejo de te amar. Olha a vitória, sei, rapaz. Me canso de falar. Olha que o negócio tá se ajeitando. Que eu te quero. Pop Live. Que eu te quero. Pop Live. Baby, baby. Ei, batata! Seu amor. Oi! Sonho provar seu sabor. É o que mais quero. Eu sou sincero. Sou louco por você. Bora dançar que é reta final! Todo mundo sair namorando, namorando. Que de repente você me disse um adeus. De repente você em minutos me deixou tão só. Não sei porquê. Lá. Me magoou. O Adelino Mototáxi, o Anderson Confecções, também o Jailson, Epilácio, lá de Brasil, aqui de Bragança, e também o Edson de Marabá, também o Edinho Mototáxi, também, pelo os Mototáxi, aí, valeu. Estamos apresentando o Pop é o Pop. Para um giriri com você, não precisa convidar. Vamos dançar giriri, quem não sabe vai aprender o que eu vou ensinar. Para um giriri com você, não precisa convidar. Vinícius Playboy aí também! Quem não sabe vai aprender. Douglas Marituba! Patrick nota 100! Você ele não perde uma do Pop em Bragança! É um passinho pra lá! Felipe e a Paula também! É fácil de aprender! Equipe Choca Bonito! Bonito! Choca assim, você fica coladinha em mim! Como é que é? É um passinho pra lá, são dois passinhos! Olha onde tava, tá, é fácil de aprender, sei que você vai gostar! A noite vai ser boa e tudo vai rolar! Tem festa no Mormaço, show no African Bar. Lá no Bora Bora o pagode vai rolar. O brega corre solto no olhar. As meninas no Lapinha, dancinhos de calcinha, garotas de programa no locomotivo. A festa é boa assim, até o concorrente solta fogos. Estás no xodó, essa noite promete, eu não vou ficar só. A noite vai ser boa e tudo vai rolar. Do rola papo é claro que elas vão estar. Fechou na pororoca. Fala, Bolsinho! O prega corre solto no Brasil de Norte. Reta final aqui. Na madrugada rolou. Arrebentação total, Maninho. Recorde de público, Pobre Bragança. Agora guarda em costas, essa galera bonita. Olha a luz. Na madrugada rolando um brega. Lá, Tupinambá, Pop Som e Rubi a tocar. Vai, Rogério, tu agora vai. Obrigado, meu amigo. JV, isso aqui é Pop na veia. O Cleberson move também a sua esposa, Cláudia, Filho, Clement, João Leandro, atacante, chamado com Pop. Com Pop também, Clement também. Isso é Pop em Bragança, Lidinha. Eu só quero amar, me dá um beijo. Olha o beijo, olha o beijo. Eu quero te encontrar e não te vejo. Luxuoso vai me cobrar muito isso. Amor com seus mistérios. Olha o festão de aniversário do Edinho Promoções. Te amo. Dia 20 de dezembro, já passou. 29, né? Dia 29. O amor é você. Com o Rubi. Ninguém no mundo vai te amar. Mais o Renasson. Lá no Bado Luiz, no Chiquiri, Bragança. O ingresso é um quilo de alimento. Meia-noite, dia 29 de dezembro, sentindo o calor do seu corpo, quero me afogar de prazer contigo. Ontem eu vi você, um sonho. Eita coisa boa, quando a festa é boa, até o concorrente solta fogos, mulher. Sonho é ter você aos meus pés, mas nunca te ligar. Poder te tocar, seu sonho, meu sonho. E realizar essa página pra dar. Meu sonho de viver com você. Ser sempre real, nós estamos sempre acordar. Nós estamos por ti, eu vou aos limites. Conquistar pra viver só pra mim. O Fabinho Gleiton, o Robson Raimundo, também toda a equipe. Louco Abreu, Louco Abreu. Alô, MM. Poder te tocar, seu sonho, meu sonho. É realizar meu sonho, o sonho de viver com você. Cadê? Não tem mais ainda? Ser sempre real, nós todos sempre acordar. Nós todos por ti eu vou ao limite te conquistar pra viver só pra mim. Vou ao limite. Cabelo loiro, pele de seda. Irmãozinho, Thiago da Broz também. Foi gostoso. Vamos, Thiaguinho da Broz. Thiaguinho da Broz. Opa, opa. O Réveillon com a gente, do Cidade Funia. Por isso eu pai da Feijão, sempre lotado. Ela vai estar tá com a gente, vai estar tá com a gente. Alô, Aline Vera! Aline Vera! Porque a vida já me fez assim. Não vou mudar. Não vou mudar. Só pra ver você gostar de mim. Não vou mudar. Viva a esperança. Live. Sozinha na cama, nesse quarto tão vazio. Live, live, live, live. Pensamentos, lindos momentos. Lá fora o vento sussurra seu nome. Preciso encontrar de uma vez. Alguém souber que diga para mim onde ele se esconde. acordar, papai. Abraço super usados do Pop. Galera toda, um abração do Juninho, do Ellison, do Mix e do Anjinho Vitor. E o Réveillon Moça no Cidade Folia. Ousadinha, alegria, alegria. Diga para mim onde ele se esconde. Obrigado, meu Deus, por mais um show do Águia de Fogo Super Pop. Tchau, tchau, amor. E aí, Paulo? Eu vou embora. Paulo do golfe. Tchau, tchau, amor. Opa, tem gente que não dançou a festa toda. Chegou a hora. E agora? De me despedir, de dizer adeus, de beijar pela última vez os lábios seus. Live. Por favor, não chore, se não quer me ver. Doido pra apertar, né, mãe? Pois é muito triste um adeus para quem ama alguém. Eu? Como eu, que já não vivo mais sem ter você. E amanhã, tão distante, o que é que vou fazer? Tchau, amor. Obrigado, meu grande amigo gordo. Você, Tony da Vila, Ana também, tudo bom, já não passa nada, maninho. Meu amor, não vá outro entregar. Toda equipe do Poço Caeté também peso, a Antártica Sub-Zero, o Hotel Milênio, o Milênio, pra show eventos, organização MM Promoções. E quem curte o Pop, curte o Pop. E amanhã, tão distante, o que é que vou fazer? Tchau, amor, até um dia, quando eu aqui voltar. Tchau, amor, meu amor, não vá outro entregar. Tchau. Bochecha com bochecha. Ih, Vera, já. E aí, alto da explosão, da explosão. Vou te dar um papo, mano. Você vê tudo que podia de você. Acreditou em todas as promessas de amor. Agora ela diz que vai voltar pro seu velho amor. E aí? Aquele que ela disse não amar e lhe maltratou. Esse é um amigo meu na época. A gente guardava aparelhagem no mesmo prédio. Ele gravava fita na época também. Ele quebrou a mulher no pau, bicho. Tinha Maria da Penha na época. Mas se fosse hoje, você quer saber? Meu feminismo te acompanha. O que eu faria em seu lugar? Eu vou dizer. Dá até vontade de chorar. E aí? Eu quebraria ela no pau pra ela aprender. Talvez pela falta de porrada pra deixar você. O que mais ela quer? Não sei o que pode. E o nosso amigo César ainda aqui com a gente, viu, Juninho? César, aquele abraço do Nandinho. Seu amigo, deixa eu ver. E o Juninho, respeita a nossa história, velho. O que mais ela quer, não sei o que pode ser. Te aconselho, amigo, deixa ela, é melhor pra você. É o Águia de Fogo.